Qual o curso localizador Lima Kilo Bravo? Do Bravo, Torre Nono 895. 895, bom. Qual é o Lima Kilo Bravo? Lima Kilo Bravo, continua a aproximação, confirma pouso 10, prossegue 17. Então não vai modificar se você está abaixo direita da 17 Lima Kilo Bravo. Sim, se reporta para o cancelamento do plano, ajuste 1018 Lima Kilo Bravo. Trip 5317, Centro Recife, no 2685, 12545. Muito obrigado, bom trabalho, até a próxima. Igualmente, até. 3520, desça para o nível, desça para 2000 pés. O ajuste 1098, correção 1098, afirmativo. Reporte estabilizado no ILS X-Ray da pista 10. Bravo, modifica da presente, é base pela direita da 17. Lima Kilo Bravo, plano IFR cancelado 235, autorizado base pela direita, reporta girando base final 17, embaixo travado, Lima Kilo Bravo. Bravo, tá. Para final, baixou e travou o Lima Kilo Bravo. Livre pouso, pistão no 7, o vento 120 graus, 109 do Lima Kilo Bravo. Noite, nomeação e identificação, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 050, o ajuste na 018. 050, na 018, bom, 18, na 18. Bravo, solo 37, direita, via Papá, pátio 5, acesso na frequência livre, um bom dia. Prima chamando a torre para cópia. é o gol ficou sinais. Posição 5, parte 1. Solicitando autorização de reporte para parte 6, posição 6. Mano, Golf Mike está livre do reboque até o pátio 3, reporta no término. Ok, reportaria no término. Estabilizou na ULS 310 3520, Salvador. Tá, 3520, torre no 895. Pode pedir no meio da torre, por gentileza? 1895, tá, 3520. 95, obrigado. Check. No 896, desça para 2000 pés, o ajuste na 098, reporte estabilizado no ILS, seguida pista na 0. 2008, 3520, boa noite, autorizado pouso pistão no 0, vento 120 graus, 9 nós. São 3520, sala 47, liberando via Eco, taxiando, me escuta via Alfa, Juliette 04 ao portão. Alfa, Juliette 04 ao portão, nossa escuta, tá 3520. Salvador, aqui é o Golf e Golf Mais, formando o término do rebote. Sente frequência nível, bom dia, Golf, Golf Mike. Bom dia. Noite no meia, completa aproximação, torre na noite 9. 18-9, torre na noite, torre na meia. Confirmando a frequência da torre, por gentileza, 1-1-8 no meia. 1-1-8-9-5. 18-9. 14 negativo, contato em 1819, com 1-8 na meia. 1-1-8-9-5, 1-8 na meia. Queria desculpar. Torre Guarulho, Torre Salvador, 1-8 na meia. Oito no meia, reporta embaixo travado, ajuste 1018. Passou externo, bastante travou, avistando, com 9 na meia. Sente, livre pouso, pistão no zero, vento 1, 10 graus, 9 nós, gol no 8 no meia. Livre pouso, gol no 8 na meia. Vou no 8 no meia, no solo 57, liberando próxima direita via Fox, taxina me escuta via Alfa, Juliette 05 é o portão. Juliette via Fox, Alfa Juliette 05, vai ser escuta, com 8 no meia.